1600, reduz a velocidade para 2109, o senhor número 3 na aproximação. É 210, 2109, 1600. Tá livre o 67, parece que deu problema no pisqueira. Gente, aponte pronto, o objetivo é 721. Copia autorizado Salvador, Salvador, 510, a cola comprou a Noroeste, o transponder é o 01115 e o controle é o 120 decimal 8. Meu correto, chama a pessoa, né, pai? Patango Eco, Zulu November, livre ascensão a nível de voo 085. Direito Romulo, falando da mata? Direito Romulo, utilizado, vento 110 graus, 139, pode parar do sol. Tá, 2509, o senhor número 3 na aproximação. Decola no hotel ou decola na cabeceira do 10? Autorizado cruzamento da 10, 109, só pode chegar em pista. Romeu fora. Uma trilhete Romeu decolada aos 1,6. Chame o controle em 1,2,1. Corrigindo 1,20, decimal 8. 1,20, decimal 8, 0 graus. Terra grande. Corrigindo 1,3, correto, chame pronto. Para puxar esse elemento. Solo 109 na Delta para conseguir o caixa Delta 0. 109 ingresso Alfa, Juliette, Pate 1, Índia, Alfa, no ponte para Chimetô, em 1 noite decimal 95, o ajuste na 014. Delta mantendo 3000. Oscar Uniforme Delta, desça para 2000 pés, ajuste na 014, reposta brisa. 3000, repassarei. Afirmo, 109. Salve, Jack 1721, deram um jeito no Finger aqui, já está totalmente pronto. Gente, aguarde e mantenha a posição, Web 6741, 21. Teste do VOS Salvador, chame Ilhéus na frequência 120.1. Voo 600, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3000 pés, 314, 10. 600. Vai passar no 50, azul 4089. Gol no 600, reduz a velocidade para 1709. 170, no 600. Controle Salvador, Zip 5240, com a informação Tango. Zip 5240, sem identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 050. Para o 050-5240, possibilidade da proa de TAP, da presente? Foi na proa de Mari, o senhor é número 5 na aproximação. Ok, proa de Mari, 520. Azul 4089, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 133 25, azul 4089. O Papa Romeu, uniforme Delta estabilizado. Oscar Uniforme Delta, complete final do procedimento RS, a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, obrigado. Gol no 600, desça para 2000 pés, ajuste no 014, reposto estabilizado. 2014, reportará estabilizado, 100, 0, 0, 0. 1954, então confere o número 2 para a cópia, guarde. Guardando o gol 1954. Carreira 2, a página está liberada de velocidade. Boa tarde, Papa Romeo, Oscar Uniforme Delta. Papa Romeo, Oscar Uniforme Delta, boa tarde, prossiga. Aqui está na aproximação final, pisou. Oscar Uniforme Delta, 17.1 no 0 ou no 7? 1 no 0, está passando o externo. Ajuste no 0 no 4, ajuste na aproximação número 2 para pouso, Oscar Uniforme Delta. Positivo. Delta. Controle da feira do 2230. 2230, correto. Chame para posicionamento na remoto no 4. Chamará. 32 no meio, pronto, cópia. 2 no meio, autorizado. Fortaleza via Ampazulo 119. O nível 370, decola da 1-0, primeira curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Fruit, a cena transponder 5047 e o controle 120.8. Livre, o Sané 63 no 5. Grato. Para posicionamento no 02832 no meio. Salvador, 1924, boa tarde. Boa tarde, 1924, ingresso Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 1924. 1754, pronto, cópia. Mate para cópia, 1754. Enquanto autorizado em Campina Grande, o nível é o 390, via Ampazulo 1-0. A cola da 1-0, primeira curva esquerda, perfil de saída Puka, transição Zipa. Transponder o 5022 e o controle 120.8. Controle do Salvador, muito boa tarde. Sempre tem informação para o Zipa, 0-2-2, controle 120.8, gol 1-7-5-4. 1-7-5-4, correto, chame para o estacionamento no portão 08. A chamar quando pronto 1754. Web 6721 para o TAC 169, 3 horas e 40 Recife. Objeto 6721 TAC via Índia. O ponto de paragem é torre 1895, ajuste no 014. Eu e 14, TAC via Índia, ponte de paragem 295. 1697, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Rumbo 09, ajustando na medida do possível, chame o ponto de decolagem, rumbo 09, Lima, tempo 0. Chama o som 1219. Rumba 09, venta de 1 no 0 graus, 039, ajuste no 04. Autorizado a decolar pista no 0, Rumba 09. Para o parte 3. Frequência 1118.9. 189. Controle Salvador 352.40, CEDLE-72 no ativo. Possibilidade de fazer o Yankee. Ok. 697, reduza para velocidade de aproximação. O senhor irá seguir um Boeing 737, passando o marcador externo, mantendo 160 de ground speed. Está reduzindo, quando 697. Para pouso, vento 1 no 0 graus, 1 no 3 graus. Guardando, 1600. Informe que há um helicóptero próximo à duna, não, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Gente, está estabilizado o controle da 2 no 3 graus. 1 2 11, voo no 600. Controlado pouso. 190-00. Última 09, roda 24, controle 120, decimal 8. 208. Umba 09, contato radar, saída coral, suba para 100. Sim, para 100, Umba 09. Eu, Charlie, X-Ray, prossiga. Com o meu Charlie X-Ray, não há tráfego a reportar, frequência livre. Estabilizar X-Ray, vou no 697. Vou no 697, complete sinal do procedimento LS, já me torna na frequência 118, decimal 95. 395 no 697. 8065. Voo número 97, boa tarde, continua aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 4. E 806, pronto, cópia. 806 autorizado, Aracaju, nível 230, decola da 10, curva direita, correção, curva esquerda. Perfil de saída Puca, transição Caju. Antena transponder 5023 e o controle 120, decimal 8. Sudoeste, Papa Alfa 31, passando nível de voo 075 para nível de voo 085. Tem 023 ou 3 pontos. Correto, chama para posicionamento no 0612, o gol 1806. PES não irá interferir na sua aproximação. 10 metros no centro. Passa no 908 para push e acionamento. Confirma quem chamou para push. O gol 1754-08 para puxe e acionamento. Mais uma vez eu pedi só uma voz de táxi, gol 1754. Sente autorizado, chama para o táxi, 1754. Solo 52-354-47. Prossiga, 35447. Pronto para puxe back, acionamento 43. Se autorizado, gostaria de decolar a partir da Delta. Após o pouso do banho da Gol, utilizado ali, mantém cabeceira no 0, web 972, né? Na área da Gol, aqui é impossível, né? PES, agindo no 0-4. 3, eu peço, 5-2-0, no 0-4. Taxi em frente, é portante da Juliette. Frente, é portante da Juliette. Tem 447, eu falo voltando? Prossiga, senhorita. Clínica 14, está autorizada a decolagem a partir da interseção Delta. Reporte pro táxi. Maravilha, já lhe reporto pro táxi, 447. Solo, Salvador, passaria 2230. 2230, prossiga. Posição no 4 para posicionamento. Sente, mantém a posição da série 2230. Vai manter. Zero, o senhor irá seguir o Xané passando Tuna, é um Alfa 320, mantendo 190 de ground speed. Ok, é, a senhora quer que reduza presente, está mantendo 200 lá? 1809. Ok, 1805240. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. A 2000 pés, o trip 2.4. Salvador, Gol 1754 para o táxi com 111 a bordo, 111, 4 horas e 8, alterna Fortaleza. Oxané 6315. 1189, grato. 5240, autorizado final do procedimento LS, reposta estabilizado. Reposta estabilizado, 5240. Atio Índia Alfa, ponto 0195. Vai chamar a torre 1094 agora, o 1754. Bola 600, mantém a posição antes da Juliette. 600, antes da Juliette, mantém. 3-1, controle 208. 208, acesso. Manda ajuste 1014? Afirmo. Tá dando 20 pés aqui pra Salvador. Web 6721, contato radar, saída Momo, sub e mantém nível de voo 330. Para o 330 na Momo, 5721, pode voar Momo Frotin? Mantém o perfil de saída, Web 6721. Perfil de saída, 6721. 3193, mantém a posição, aguarde instruções. 1754, checando aqui os equipamentos, a gente está com 3 equipamentos. Os 3 estão marcando 1014.7. É, não, aqui o aqui está dando conta de 1016, aqui pelos ajustes que está assentado aqui nos equipamentos. Está marcando como 1016, dando a margem de 60 e poucos pés. A informação agora é o uniforme, está 1014 aqui no ATIS também. O senhor está com que informação? Não, a minha era a Fangold. Ah, sim. 5-5-5 autoriza tudo, nada presente, 5-5 de visões. Trip 5595, preparação para final do procedimento LS, curva direita para o 050, reposta estabilizada. Sim, 050, reposta estabilizada, 5-5-5. Salvador, é o trip 5447? Trip 5447, mantém a posição. Gente, mantém, se for autorizado, decola de imediato sem parada. Ah, visão para a nave final, está guardando o 5447. Sim, 5447. 95, desça para 3.000 pés, ajuste no 094. 3.014. Ingresso Juliette para o portão 04. 04, Juliette. Atalho 2230, o solo. Não, se escuta. Recondicionado após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda, parqueando 09, o início do push, saneamento e porta táxi. Após o Boeing, NCA e semana táxi 2230. Andrei 093, após o parqueamento do Boeing com gate 04, autorizado pushback e acionamento no portão 01, então 3193. A máquina de leite São Bel está levando a BR-324 e lá comprou a da Felipe. Aguarde. aqui Juliette Romeu, ciente, mantendo a escuta permanente, 500 pés em condições visuais. Romeu, autorizado comando a tuba, no nível 085 da cola da 17, com a primeira curva direita, corredor axé, aguardando restrição no meu pé, aguardando liberação do controle. Acendo transponder 5577 e controlando 0.8. Para 2.000 pés, ajuda 0.4, autorizado final do procedimento ERS, reporte estabilizado. 2.000 autorizado e ERS, reporte estabilizado. Trip 5595. Considero. Para o saneamento táxi, minha torre em número 3.95, ajuste na 0.4. Alfa Juliette Romero. Gol 9-06, para a posição. Gente, mantém a posição, gol 8-06. Mantém a Juliette, o Xenem é 3-05. 3-8-05, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3-8-05. Autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 340. Vai colar da 1-0 com a primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, após voo direto, bridge, intercepta, upper, Zulu 1-6 até Bravo, até o Zulu. Após conformar todo o plano. O transpondeu 5-0, 6-6 e controle 1-2-0, decimal 8. 3-0-3-4-0 para Guarulhos, vai colar da 1-0, primeira curva direita da El, Leda, após bridge. Vai para o Zulu 1-0, 5-0-6-6, transponde 2-0-8, controle após 3-0-2-0. 5595, complete final do procedimento ERS, eu me torno na frequência 118, decimal 95. 18, 95, obrigado, bom dia. Bom dia. Brava, seu Zulu, depois a gente vai pegar um passo a passo. Fala, 35240, meio pro pista. 3805, correto, confirme o portão. Decimal 5, estabilizado a nota. 5595, boa tarde, continua a aproximação, olhando pista livre, ajuste no 0-4. 0-4, 5595. Direct Alfa, Kilo para o pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, trip 5240. 2-3-4-4-3-2-1, esse é o controle, meu cordial, prazer falar. Igualmente, capitão, um abraço, estou mantendo sobrevoo aqui, periferi, mantendo 107. Positivo. Tá, só através da minha dúzia, 2-2-3-0. 5447, decolador 38, controle 1-0-2-8. 1-2-0-8, 5447, obrigado, bom trabalho! Trip 5447. Trip 5447 ao controle, contato radar. Gente, mova na sua escuta quando possível, barreiras, eu te agradeço. Tô notando aqui. Grato. Posição 08. 2830 através do 6. Cheguei via paz, seja ponto de espera como número 2, parceiro 2230. No ponto de espera, chame a torre em 1-9-95, o ajuste 1-0-4. 1-0-4, ponto de espera da 1-0, número 2, vai chamar 1-8-5-2-2-3-0. 5-4, visual contra a fila final. Afirmativo, tá visual contra a fila final da 1-0. Pode até ir da tripa que pousa, a linha mantém que a pousa era 1-0, gol 1-5-1-7-5-4. Após o pouso do tráfego na 1-0, ali mantém o gol 1-7-5-4. Avianca, passar a retaguarda, está autorizado no 0-612. Alternativa, após a Avianca, autorizado no 0-612. Romero, na cidade, está com o controle do ponto. Guarulhos? Estruturado até a ponte de espera da pista 1-0, via Índia, Alfa na ponte de espera, chame a torre, em 1-8-95, ajuste no 0-4, então 3-1-9-3. Índia, Alfa, ponte de espera, 2-9-5, ajuste no 0-3-1-9-3. Tripe 5447. Prossiga, meu querido. Vamos encurtar, vou direto. DCT, muito grato, 447. Colagem da pista 17, o vento no 0 graus, 1-9. Encerrar o serviço, vai chamar em linha a frequência 120, décima 1, boa viagem, câmbio. 120, décima 1, já pode. 3, 1-0, ingresso de Juliette para o portão 08. Juliette 08. São 1-2-1-9. 1-2-1-9-5-5-5. Papel. Papel. 1-9-2-4 autorizado, Maceió. Via pelo Whisky 58, nível 350. Vai colocar 1-0 com a primeira curva esquerda. Perfil de saída Pucca, transição Caju. A cena transponde 5063 e o controle 1-2-0-8. Autorizado, Maceió, no nível 350, tanto que o IC 58 é para o dono 0 para o Caracaju. Curva esquerda, 50763 é o código, 120-8 é o controle, com 924. 924 correto, chame para posicionamento no portão 1-0. Reportarel. IC 5559, Livrona, Alfa, Quilombo. Não faz, né? Gente, 3595-95. Agora o 7 na 3193, pronto, na ponte para dar 1-0. 3193 ali, mas tem 4-0-0. Tem 1-0 na 3. Alfa Juliette Romeu, decolador 43, controle 1-0-8. Alfa Juliette Romeu. Bono 754, decolador 44, controle 1-0-8. 4-0-2-0-8, 754.